Está começando o programa Sincronia do Rock, os maiores clássicos do rock de todos os tempos. Apresentação, o Emerson Lima. Olha a Sincronia do Rock chegando, gente. Aqui quem fala é o Emerson Lima. No programa de hoje nós temos muita música animada. Nós temos Calypso, Guns N' Roses, Calcinha Preta, Ram Zero, U2 e The Carabins. Vamos lá então, para começar nós vamos de Calypso, o maior sucesso deles. O nome da música é A Lua Me Traiu. Curtem aí, gente. E agora nós vamos com a música que o Guns N' Roses encerra sempre os shows. O nome da música é Paradise City. Ouçam aí. Música. E agora vamos com aquele sucesso da novela das nove da Globo. Uma das trilhas sonoras que fez mais sucesso de novela global. Quem canta, Calcinha Preta. O nome da música é Você Não Vale Nada. Você está ouvindo o programa Sincronia do Rock. Apresentação, Emerson Lima. E agora vamos com outra trilha sonora, mas do filme Super-Homem, ou melhor, Superboy. O nome da música é Smallville, quem canta, Remy Zero. We'll be right back. E agora eu vou fazer um anúncio para vocês. Se você perdeu seu benefício no INSS e acha que não foi justo, você pode recorrer com um advogado. Essa advogada cobra preços acessíveis. Vou passar o telefone para vocês. É 3273-6605. Repetindo, 3273-6605. Falar com Dona Jo, advogada Keliane. E agora vamos de U2, um dos maiores sucessos deles. O nome da música é Prid. Curtem aí, gente. Bom, gente, o programa de hoje já está chegando ao fim, mas se você quiser pedir uma música, mande e-mail para mim. Meu e-mail é wermsonlima@outlook.com. Repetindo, wermsonlima@outlook.com. Para terminar, nós vamos fazer uma homenagem a uma cantora muito famosa que morreu esse dia, que cantava aquela música Zombie. O nome da cantora era Dolores. O nome da banda é The Carrabins. Bom, gente, fica aí com essa homenagem que eu vou fazer para Dolores. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau. Você ouviu Sincronia do Rock. Apresentação, Wermerson Lima.